5 27 over to the Delta. Audio voice, hello. Digital Cardano 0. Mantenha o número de local, minha vez. Não tem risco. A 1010, corredor axé, decola da 17, curva à direita, controle 198, torre 1895 e o transponder 0171. Salvador, copia mais, tá legal? CLA, por favor, e Momo da presente para o nível 190. Momo da presente subindo ao nível 190, mais geral. Com 20617, chame sua presença 1251 na antena 13395. 3395, bom, está já bem, bom. Estabilizou o localizador pistão na zero, visual com campo, parceria 2230. 3230, torre 1 no 895. Torre 1 no 895, parceria 2230, graças. Torre Salvador, uma boa tarde, ó, parceria 2230. Passaria 2230, destino 0 no 3, reporta externo, baixa travada. Uno 0 no 3, reportará externo, baixa travada. Aérea 2561, ação edificação, peça via Mari para o nível 050, ajuste 1013. Aérea 3290, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado e elétrico, a live está estabilizada. 2000 pés, a mais utilizada, e a mais está sendo analisada. Seria informado então um tráfego bem na nossa proa sem indicação altimétrica, senhor. Quando estiver 6200 milhas afastado de Salvador, chame Léo para a coordenação, frequência 120 do sinal 1. Transponder, que as aeronaves que estejam quase estão ligadas. Tá, ok, é que estava bem na nossa proa. É isso mesmo, está na sua proa mesmo, e o transponder já está ainda estacionado. Tá ok, obrigado, senhor. decolagem da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote, controle 198 e o transponder 5101. O tá 3 no meio, tá 2 a 1 camisa, 0340. A pesa do 19, Bangu, pode continuar. Na hora de 10, deslocada, Momo, transição frote. Controle 198, transponder 5101. Tá 3216, chama para o push, acionamento. 3216. Dona Salvador, boa tarde, azul 4089, na formação Juliette 340, Vitória. Boa tarde, azul 4089, autorizado Vitória, 340 nível, via Upper Zulu 44 até o destino. Decola da 10, curva à direita, saída da EL, transição BDEV, controle 198, transponder 5073. Autorizado 340 para Vitória, eu presumo 44 Mira Aerovia. Decola da 10, curva à direita da EL, BDEV. Conforme rota 5073, transponder 1908 ao controle, azul 4089. Correto, azul 4089, chama para o push, acionamento. Salvador Azul 4976, aceite da Juliette 43. Azul 4976, aguarde um instante, cópia, Paulo Afonso. Aguarde. 30, Salvador 2, direita, 121, décima 1. 121. Cópia para vida. Boa tarde, está 323, é o segundo para cópia. Aguarde um minutinho. E até hoje. Posta 3290, está visual com o som? Foi esquecido. Visual no setor, solicito cancelamento. Do plano, o instrumento, prossegue visual, sinal direto no zero. Pois, aguarde também na sua patente, está 3290. Aguarde. Cópia. Volta, Lu. Autorizado, Paulo Afonso, nível 150, via Zulu 9 até Frote, após direto, Paulo Afonso. A decolagem da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, desconsidere a aerovia, saída Momo, transição Frote, e após direto. Controle 198, transponder 5103. Correto, 4976, chama para o push, acionamento. Passarelo 2230, ingresso Juliette. A posição é remota 13 do Pátio 1. 3283, cópia. Você cópia. 3283, Brasília, autorizado 360 nível, via Upper Zulu 17 até a Pino. Decola da 10, curva à direita, saída Arbor, após Elefa, controle 198, transponder 5057. Autorizou Brasília, Zulu 360, via Zulu 17, a Pino. Pistão 0, pode guardar curva à direita, saída Arbor, transponder Elefa. Transponder 5057, controle 98, 3283. Correto, tá 3283, chama para o push acionamento. Push acionamento azul 4089, não foi? Passão 84089, temos uma TR da Pastareda, tá à sua posição aí de à sua direita. O tráfego vai parquear na remota, a posição é retaguarda. Assim que o mesmo efetuar o parqueamento, tá autorizado e chame já. Ok, vai coordenar aqui assim que ele passar. É isso aí, obrigado. Vai te montar. Alô? localizado, 190, 90 graus, 114 nós, cabeceira deslocada em 380 metros, menos 3 meses. Esquece da cabeceira deslocada, abaixado checado ali, repouso 90, até 32 ao 0. Lima, quilo 1 ao 05, curva à direita, ingressa corredor cheia, agora transferência, Lima, quilo 1. Direita, corredor cheia, agora transferência, Lima, quilo 1. A 52 está no seu plano para o controle está na Paz Salvador. 180 Brasília, eu tenho autorizado aqui já o 360, o senhor aceita? Aceito. Está autorizado então Brasília, 360, via El Pesulu 17 até a Pina. Decola da 10, curva à direita, saída água, após a Elefa, controle 19-8, transponder 5075. Copa de nota 360 Brasília, Pesulu 17 Apino, saída 10, curva direita, arbora Elefa, frequência 19-8, transponder 5075, vamos no 867. Vamos no 867, correto, chama para o Bush, acionamento. Amarei. Área 2561, livre das restrições de altitude, desça para 2000 pés, o ajuste chama 013. Está utilizado em Helio Sexy sem o glide, a cabeceira deslocada 380 metros, está estabilizado. Em 3 Aquilo Zulu, mantém a linha litoral sul, chama o controle, 198, até a greve. Mantém litoral, 198, Lima, Aquilo Zulu. 35, até nome 268. Alinhar e manter, puxando zero. É, bom no meu pé. Lima, Aquilo Zulu, número 3, cobertura, Xé, reporte, farol da barra. Vai reportar para o trabalho. Controle, quando possível, direto coral para o Lima Quilo Zulu. Está presente. Está presente a frente coral Lima Quilo Zulu, confirme o nível final 105. Afirmativo, 05. Autorizado, coral. Lima Quilo Zulu está autorizado para o coral. Está presente, acessa para o nível 05. Autorizado, coral 05, Lima Quilo Zulu. 21, 7290. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, Romeu Oscar, sou frequência livre para autocoordenação. A 3290, boa tarde, segue via Alfa, reporta em Gilete. Alfa, Roma, Gilete, 3290. Federal, Alfa, decola 09, curva direita, ingresso a corredor axé, chame o controle, 19-8, torre agresso. Direita, corredor axé, 19-8, torre agresso, Federal, Federal, Alfa. Vamos a 3206, para suspender o treinamento, posição 5. 3206 no 5, alarga, frente aqui, 3. 4, 3206. Sol de Salvador, decolador 17, corredor axé, no meu pés, em 19 graus, Papa Romeu. 7 Bravo Delta, a canada do colégio fica via móvel para o nível 05. Portão 04, para o desplazamento. 3283, aguarda para o pushback número 2 no futuro. 03, você já escolheu na prova de Bidev pro... Pra onde? Pela minha 213, mantém o pessoal lá de atriz da Fábio Centro. Ok, obrigado. Só 3290, Juliette, Porta 1, Pátio 1. 290. Delta decola aos 10, confirme, o senhor vai sair instrumento, não é isso? Sim, eu prossegui o visual. 105, é isso? Acima aqui. Ok, ingresso corredor axé e chame o controle, 198, Bravo 10. Possibilidade de sair no forte, senhor, a avião é 3 segundos. Corredor forte, corrigindo, corredor forte, 1000 pés, restrito, Bravo 10. PSC da Forte, meu pai. Bravo, Delta, Delta. Escuta. 3 da manhã, 5 da manhã, da companhia Livragem Leste, autorizado e chama táxi. Posso passar em companhia, autorizado, para. 1-3-2-3, me escuta. 5 da manhã, parque ano 1, coordenando com a direção, chama táxi. Onde é a companhia, 01, Rio, testamento, Trump, 023. Controle Salvador, Papacabos, o Leite Bravo Delta, decolado da 1-0, passando do 3, corredor forte. Leite Bravo Delta, corredor forte no 1-3, abaixo a atenção para a visão 1-0-5. Aguardando, Bravo Delta. Leite Bravo Delta, se possível, vamos ser estimados de pouso. Mike, autorizado voo local, Salvador, Salvador, CGL em Valença por conta em risco. Decola da 1-7, primeira curva à direita. Segue corredor axé, 1-1000 pés. Aciona 0-1-1-6, controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5, novembro, aqui, Mike. Mike, no pátio 4, do Centro Alguém, 04. Eu vou de bordo para acionamento táxi, chame torre 1-1-8-9-5, levou bem aqui, Mike, meu voo. Cruz Aparecida. Salvador, o gol 1-8-6-7, o portão 7, autorização, puxa o vento fora aberto. Chame o som, 2-1-1. Gol 1-8-6-7, portão 7, autorização, puxa o vento fora aberto. 1-8-6-7, no 7, autorizado, chama táxi. Trabalhamos o 7, gol 1-8-6-7. Leite Bravo Delta, autorizado subir para somente 2.500 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 3. Para 2.513, Bravo Delta. Xalene 141, se a identificação dessa via desce para o nível 0.620, o ajuste é no 0 no 3. 060 na ponte. Delta, passando para a Frigida de Camacari. Afirmativo, o Juliette Bravo Delta, já é atenção ao 2.500. Quebec, via Pátio 1, ainda até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-8-5, ajuste no 0-3, morro. 9, contato radar na decolagem. Suba para o nível 340, está presente o voo Leda. Está presente Leda, subindo ao 340, azul 4089. Santitan 3283, autorizado via Índia até o ponto de espera, lá torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 3, meu voo. Índia, percorrendo no 8-9-5, torre 13, então 3283. Para o Santos, 3296, 3 horas, Lanterna Teresina. São 3216, segue o Airbus na companhia, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118 desse 195, ajuste no 03, morro. Segue Airbus no ponto de espera 295, 13, bom dia. Salvador, Força Aérea 2561. 2561, já chega trem pulo autorizado, 90 graus, 14 nós, o ajuste 1093, está precisando de locado em 380 metros. Eu pulo posição 90, para embaixar de checado, o senhor está ficando deslocado, 2561. Telema 141, use restrições de velocidade, autorizado manter, apresente o reporte para a redução. Gostaria a redução. 3, consegue quebrar, bom dia, Sérgio. Nave táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118-295, ajuste na 03, morro. Nave táxi, Índia, 118-295, bom, ótimo, obrigado. Polo 255, a sanduíche desta via posse para o nível 070, ajuste no 013. Polo Vendurapa, tem frequência livre para autocoordenação. Polo 3144, a sua identificação dessa via Mari para o nível 050, ajuste ao 013. Ativo, mas eu tenho sido chegado para 3144. É 141, estamos tráfego 11 horas, 14 milhas como Noroeste, Charlie 402, passando 4 mil pés, e subida para 4.500 pés. 4.500 pés. Linha de tráfego 10, estamos tráfego 12 horas, 1 ou 2 milhas como Sudoeste, 1 é 2.320, passando nível 080, descida para 0.620. Sete graus, são milhões, ele é para cá. Controle Chamador, Catarro Zero, Mestre Bravo. Roberto Bravo, decolou de Serra de Catarina, comprou o Chamador, já está aqui na Mestre Bravo. Mantém o Mestre Bravo, para Mestre Bravo, 500 pés. Mantém o setor aguardando para o Mestre Bravo. Se tivesse comigo, mantém escuta. Eu acho que a Bravo torna no 895. Bravo. Se tivesse comigo, precisa. Acho que 7 metros de gesto, não mantenha assim. Se estiver, reporte no centro do menor da torre. E 561. Melhorou. Solar os 21, reporte na Delta para o cruzamento. Para na Delta para o cruzamento, e você vai por parte do VIP. Parte VIP? Gente, o 323 livre decolagem. Uma centena com 12 nós e o ajuste no 013. Seu decolar só 0, do 13. Boa tarde, Dante. 2 de no meio, tá pronto. Considerando zero. Não. Mantenha 5.510, ajuste no 0 no 3. 5.510, Bravo Dante. 2 Bravo Dante, Palmo Tráfego, 1 hora, 25 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 738, passando nível 160, descida para o 070. Bono 255, informa o tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo noroeste, Charlie 402, passando altitude 045, subindo para altitude 055. Torre 118, destino 95. 98, boa. Controle Salvador, TAM 323, na saída área, por Elefa. TAM 3283, contato a banda, qual é a sua viada do 300? TAM aí, 300, TAM 323. 14089, chame o centro de 5125, nota número 3395. Alfa, TAM, TAM, bom. Boa tarde, pronto, rota. A 0230, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito saída Arbor, Elefa, aciona 5122, controle 119, decimal 8. Os 230, cotejamento correto no pátio 1, reporta pronto. 025-61, autorizado ingresso na 90, reporte livrando no pátio de autoridade. E o ingresso passará livrando no 2761. Aérea, ingressando neste momento na pista 1-0, vai para o pátio de autoridade, as duas pistas. Como é esse que você está fazendo? Gente, após uma função redonda para 2-2-0. Só número 3 da aproximação, que é 3144. Quem pode estar pelo próximo trem? Tráfego de espaço aproximando pelo setor norte, que é 3144. Tripulação preparada para o povo, que está mudando de estrada. Qual é? Bono 255, só no trem de escada. 255, está com 279. Gente, tem condições de manter ou incrementar em 29 a velocidade, bono 255? Vamos treinando aqui. Planeta velocidade em 209, Bono 255, desça para 4.000 pés, ajuste 1-2, ajuste 1-0 e 1-3. 4.000 e 3. O traço à frente do 3144 é aquele a 30 milhas, posição de 11 horas. Deixando a 6320, essa é a identificação desse é via Mário para o nível 0, 6220, ajuste no 0 ou no 3. Via 7, livre da colagem, 1, 7, 12, 9. Salvador, boa tarde, tá 3206. Ah, 3206, contato radar do colagem, se fazia a mão para nível 370. Via mão 370, 3206. Questão 3144. O trânsito está 3144, esse que está a 23 milhas, na posição 12? O 3144 mantém a perfil da chegada. Estamos de uma certa, só queria saber se o tráfego está à frente, quantas milhas está. 3144 da TAM é o número 3 da aproximação. Número 1 está passando duna. Número 2 está a 15 milhas de duna. E a sua aeronave, na 3144, está a 13 milhas para a duna, portanto, número 3. Controle Salvador da TAM, já está passando da Zamba, orienta Mike. Mike, prosseguimos visual na escuta. Prosseguimos visual na escuta do controle, na Zamba, orienta Mike. Também 141, no chamativo 2895, boa tarde. São Kilo, Serra Delta, Lima Golf, Frank Robert. Uma para a final MS? Pode ser o 366. Mas o 366 tem 2510, 10, 113. 366, 2500, com 1013. Com o 95. 3144, vetoração para sequenciamento, queda para o 015, limite ao localizador, 3144. Queda 015, localizador, 44. Falarei. 17, boa tarde, direto a Elefa, passar 2000, vigilante. Elefa, 7 Elefa, boa noite, minha sete. Confirma o pátio, Zalé? 050, essa é a identificação vigilante. 050, é a qual fazemos a entrada. Aguarde. Aceitado. Passando o Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, 7 milhas para o Coral, serviço radar encerrado, mantendo o 105, chama controle Léo, frequência 120, decimal 1. Atenção 44, curva direita para o 045. Direita 045, 3144. Modeste mantém 4010, 10 no 3. 4000, 3144. Bravo Delta, se mantém o 05 visual. Tipo Bravo Delta, controle. Bravo Delta, Salvador. Termo livre, ascensão, nível 105, Delta. 3283, passa 160, chama Recife, frequência 128, decimal 8. 3283, passa 160, Recife, 128, hoje. 2285, autorizado, final, Renato, pista 10. Da 3144, prossegue LS sem glide ou Renato pista 10, confirme. É Renato. 3144? É Renato já. Foi copiado, confirma. R, nave. O meu novembro é alfabeto. Copiado agora, ciente. 10.2510, direto ferramenta 366, final Renato pista 10. 2500, 166, 1.4. Alfa, Delta 1, decola aos 30, achando o meu controle 198, boa. Paulo, boa tarde, Sané 61, passando o drone. 6141, boa tarde, segue de Alfa, Juliette, portão 5, Patião. Alfa, Juliette. Salvador Azul 4976, vou continuar aqui também. Azul 4976 no pátio 3, autorizado, chama táxi. Vai lá. Tango, boa tarde. Alfa, Tango, Tango, boa tarde. Instalado, curvado à direita, corredor a Chevy, Barra da Conquista, 1905. Gente, Alfa Tango, são 5577, prossiga a visão 05, direto para... Veja, mantendo o número 6 até o farol da barra. Mantenha o prédio da bola da barra, acionado, 5577. Ok, verifique que responde, aparece 5567. Vou verificar. Olhame a 320, teste mantém 4000, altímetro 1013. 4013, 3216, faça nível 170, chama centro Recife, frequência 12545. 3216, 12545, boa. Sim. 255, torre 1895. Ah, 255. Isso aí, meu, 1955, final, né? 1255, sente, Cassiteiro 90 deslocada, vento 120 graus, 15 nós, pouso autorizado. Sente, as condições estão autorizadas, 1255. Olha, 320, confirma a minagem ou LS Singlite? LS Singlite. Gente, direto Duna, desce 323, altímetro 1013. Duna 313, eu vou abrir aqui o mic controle. Detalhamento do plano de voo. Detalhamento do seu plano de voo, Mike. É, Eliane Valença. Eliane Valença, sim, eu te chamo através de Veracruz. Veracruz, 3144, torre 1895, boa tarde, já peguei 3144. Controle, mais Gilete Romeu. Mais Gilete Romeu. Rotatória, só pouso em Salvador, está 5. Então, a torre 1895, Mike e Juliette Romeu. Eu sou 5 graus. Oi, Salvador, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. A rotatória para o ponto, passo 5. Gente, a porta vertical da RMA, Mike Juliette Romeu. Porta da RMA, Romeu. Serra Cotel, tem? Pode Serra Cotel? Se eu usar o ainda, mantém a posição, posso fora da data? Para a posição coral, serviço radar encerrado, mantém nível 180, chama controle Léo, frequência 120, décima 1. Boa tarde, bom voo. Tráfico à sua esquerda, helicóptero, pouso parado na cabeceira auxiliar, interferindo a sua aproximação, ok? Guarda apenas pistão na zero livre. Certo, aguardando, seu tráfego no esquerdo, livre do 255, sobe as 35, direita, Foxtrot 21, décima 1, boa. Fala. Mike Gillette, rolou na torre. Prossiga, torre. Prossiga com o pouso parado na cabeceira 17, tráfego na torre final 1 a 0, ok? Gente, visual. Agora você está no fala? Resumo 1. Obrigado. 1255, boa tarde. 1255, boa. Segue de Alfa, reporta antes da Juliette. Ah, parte da Juliette. Ok. 443, pouso autorizado, terceiro na zero deslocado, uma centena com 12. Baixou, travou, deixou autorizado o pouso na 10, 6149. Papá, Alfa, Tango, Tango. Pessoal, com o Airbus 320 passando acima de sua aeronave no momento. Mantendo separação visual com o tráfego, tudo mantém 05. Temo, tá livre. Direto da revista 366, aberto 2500, altímetro 10, no 3, informe interceptando da final Renato. Vou então, 366, 2500, pode interceptar no Renato, né, 3, 2, 3. Smart Jet ao meu, tráfego vai ser superado, direto parte 5 da porta controlada na centena 14, Smart Jet ao meu. Recebi uma centena 14, meu, controlado, resposta. Serra Ecotron alinhar e manter a cabeceira na 7, Serra Ecotron. Apro 976, autorizado táxi, reporta para ingresso no pátio principal, ajuste na 013. 013 vai reportar o que vai ser no pátio principal, pode mostrar. Então, prossiga direto para o farol da barra. Reposto, não fica para o farol. Tá 3144, solo aos 38, direita na porta, 21-1, boa. 21-1, boa. Está no ataque, 2230. 3144, 31, boa. 3144, boa, segue de alfa, mantém esta gilete. Alfa, desculpa. Aliança principal, 4976. 4976, autorizado, segue pátio 1, no índio até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1182, sinal 95, ajuste no 013, morro 1. 013, vai até o ponto de espera lá, chamar a torre 18950. 1255, dê passagem à terra esquerda, após Juliette, portão 2, pátio 1. Juliette, portão 2, 6320. 6320, boa tarde, ajuste 1013, informa o tráfego ao ultraleve da escola do auxiliar com prova litoral não interfere no seu pouso, adicional helicóptero acionado no pátio, caso receba. Cabeceira na zero deslocado, vento uma centena com 10, pouso autorizado. Livre pouso para 6320. Gente, Mike e Juliette Romeu, considere os 3 mais a frequência ali, boa. Eu já estou 4976, boa, né? 4976, mantém por espera. De altitude com altímetro 1013, reporte no através do ônibus de Sintra. Melhor foi assim, de corredores, reporte Farita. Controle Salvador, boa tarde, é o Papai Uniforme Serra Ecotel. Mantenha-se visual na linha do litoral. O número 10 informe a radial e a distância da localidade. Ciente, hotel. Informe a radial e a distância do local de pouso. Ciente. Não, é... Informe radial e distância do destino. Ciente, vamos lá. É 315, passando o serviço 366, torre 1895. 295, obrigado. 63-05, boa tarde. 63-05, boa tarde, 5 fora, ajuste 1013. Reporta então, sua 1013, você na 63, você. TR da Passaredo, após ingresso Juliette, portão 941. Após Passaredo, portão 934. Após fora da barra, afasta direto e aguarde liberação também para a subida. Serra Ecotel. Sim, Ecotel. 41 no Índio até o ponto de espera, no ponto de espera 1895. Ajuste no 012, Momo. Quilo confere, agora alterando para Lima, ajuste na 012, pronto com a Bé. Quanto vai enviar Lima depois, para 305, muda apenas o altímetro no 012, autorizado Guarulhos, via peso Luna 0, após conforme rota, nível 340, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5137, controle 119, decimal, então. Obrigado, Guarulhos, 340, 3000, conforme a sua. Aciona 10, direita, da El, Leda, Motiva. Aciona 37, 198, 3712, portão 01, 3305. Portão 3805, contagiamento correto no 1, deixa em pronto. 6320, boa tarde, segue via Alfa e Juliette, portão 62, patrulha. Alfa e Juliette, portão 62, não patrulha, 6320. Quatro, nove, sete, meia, torre. Escuta, azul. Próximo da Bianca, curta sinal, após o Guilherme, mantém na zero. Informe Serra Hotel, controle Salvador. Escuta do controle, hotel. Cruzado subida para 105. Regional, autorizado subida para 045, Serra Ecotel. Gente, autorizado 045, Serra Ecotel. Gente, é o número 2, mantém com espera, passaria 22, 30, boa tarde. O Chanel 6315, solas 44, direita, Foxtrot 211, boa. Foxtrot 211, boa. Boa tarde, 315, boa tarde, segue via Alfa, reporta a Juliette. Alfa, Juliette, reporta na 315. 0, uma centena com 10, 4976. Autorizado em colar, 4976. Passarei 2230, Lério Mateus, 0, faz azul. Gente, nos 230, cumpre a interior, ok? Alfa-Tango Oriente Mike. Some Serra Cotel autorizando afastamento direto. Direto. 976, com os 4-6, 098, boa. 098, boa, Azul. Controle Salvador, Azul 4-9, 7-6, boa tarde. Azul 4-9, 7-6, boa tarde. Saída Momo, sob 100 restrições, 1-5-0, vigilância, Azul. 100 restrições, 1-5-0, Azul 4-9, 7-6, saída Momo. Controle Salvador, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Só precisa de estar o animado, está 1-0. 1964 da voa, sendo identificação, voa direto e CAP, S050, 1964. Autorizo, Serra Vitor 68, Serra Vitor 68. 964, voa etapa, após estar próxima etapa, o controle autorizará outro fixo, 964. Papai Uniforme Serra Ecotel, então mantenha esse visual 2510 e informe se pode de pouso. O Serra Ecotel estima o pouso ao 1830. Ciente. Livrando agora a CDR Salvador, direção espacial Golfo, no atraso a reportar, serviço radar encerrado, frequência livre para coordenação. Papai Uniforme Serra Ecotel. Frequência livre, papel, obrigado. Sou pro Papa Romeu Lima, chama a torre 1895. Chama a torre 1895, Lima, diretor do Comandante Colaboração. Oi, quem foi? Manati? Pode falar. Paulo Lima, muito boa tarde, me truze, confio em intenções. Para o Sérgio de Sul, a Rosa 44, intenção, pouso 74 já. Sim, professor Litoral, tem a Sérgio de Sul, tráfego agora na rotatória para pouso na pista 97, seu número 2. Sim, tem aqui o tráfego com o número 2, a polícia foi a Rosa Lima. Sim, como é que é, convidou? No portão 1, autorizado, chama táxi. Mike Eco Vitor, mensagem cortada, por gentileza, faça um cheque, rádio ininteligível. Direto 74, Patrício, portão Romeu Lima. Está presente, direto 74, Lima. A senhora está na curta, Patrício, o vento está na centena com 10. Vou botar na curta final, Romeu Lima. Só ver. Amaral, 14-18-95. Oi, 14-18-95. Mike, é convido ao mundo. Mantenha a prova rotatória. Enquadra longa final da nossa 7, reporta através da Enrimar. Para através da Enrimar, hoje no Vibral. Pouso 964, vai autorizando para 2.800 pés, altímetro 1013, direto Serra Vitor 366. Para 2.500, Serra Vitor 366. Eu vou 964. Fala, Papa Alfa, Tango Tango. Sim, levando a área de controle Salvador, passa 9.000, chama Recife, frequência 1288 para informação de voo e alerta. Serviço radar encerrado, tem bom voo. Romeu Oscar Bravo, boa tarde, informação Lima, Sierra Índia, Eco Índia, pronto, cópia. E Lima? Aí foi, tá controlado, Lima, 133 da pista, Lima. Então com a torre, comprou a norte, aciona 0165, controle 119.8, torre 118.95. Bravo, cotejamento correto na, no pátio da mata para acionamento e táxi, chame torre 118.95, bom voo. Tráfico federal do estado, que o serve na final agora.